Agora é pra valer. 1230M está no ar. Vindo diretamente de Antônio Carlos para as ondas radiofônicas da Correio da Serra em Barbacena e para todo mundo. Eu sou o Gabriel Assunção, a voz do campo. Gabriel Assunção. O homem é brabo, sou. Chama! Cotação, editorial, boletim agro, informação, notícia, credibilidade. Não pode faltar a voz do campo. Mais do que uma voz, um grito para a população rural. Pensado e criado para o homem do campo. A voz do campo. Opa, gente. Bom no mundo, companheirada. Alô, meu amigo Paulinho, proprietário da Funerária São José e do Plano Vida Card. Um grande abraço para você, meu amigo. E você, meu amigo ouvinte do programa Voz do Campo, já tem o Vida Card? Não? Rapaz, está marcando bobeira, hein? Aproveita e chama no zap logo, 32984593511. Vida Card há mais de 25 anos. Quem tem, tá muito seguro. Vida Card e a hora. 5 e 12. Aumenta o som, porque tem modão na Correio. Correio. Faz bem para os seus ouvidos. Acompanhe as principais notícias de Barbacena e região pelo jornalismo da Correio da Serra AM, de segunda a sexta-feira, 11h30, nos flashes durante toda a programação ou pelo site barbacenatem.com.br, o maior portal de notícias da cidade e região. Conforto, qualidade e tecnologia. Na Sorridentes tem tudo o que você precisa para sorrir com mais saúde e liberdade. E melhor, pertinho de você. Agende uma avaliação e conheça a unidade em Barbacena. 3331-2837, Rua Tiradentes, 123. Sorriso de primeira é Sorridentes. Responsável técnico, Dr. Fernando Gomes de Rezende. CRO 30188. A nova estação chegou com todo charme e elegância. São bolsas, calças, blusas, tênis e sapatos que vão te encantar. As melhores marcas estão aqui. Lojas Cometa, onde o melhor custa menos. No centro de Barbacena. Medicamentos ou perfumaria é com a Drogaria Nossa Senhora da Penha. Lá você encontra tudo para a sua saúde e de sua família pelo menor preço. Um ótimo atendimento e medicamentos gratuitos pelo programa Farmácia Popular. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. Sábado, das 8 às 20 horas. E domingo, das 8 às 13 horas. Drogaria Nossa Senhora da Penha. Praça Nossa Senhora da Penha 43, Barbacena, Minas Gerais. Ligue e entregamos em sua casa. Telefone 3332-7247. Bom dia. Eu quero falar com você dos concertos eletrônicos JM, que fica lá na rua Guilherme Curso 107, no bairro João Paulo II. Foi lá que eu levei o meu televisor e voltou maravilha. O telefone é 3333-8169 ou pelo zap 98410-6868. Você que tem forno micro-ondas, tem TV LED ou LCD, aparelhos de som ou aparelho eletrônico de modo geral, não deixa de levar o seu aparelho e mandar consertar lá no JM. Correio, girando pela cidade. Rádio Correio da Serra, 1230 AM. Fique ligado. ligado. Vem aí mais um programa que você consagrou. Correio. Programa Odair Ferreira, o comunicador. Emoção. Oferecimento Casa Moreira Acabamentos. Vejo a esperança renascer nessa cidade, cada cidadão em busca de igualdade. A luta de um homem que é a voz do povo, um companheiro que me faz acreditar de novo. Odair Ferreira, o comunicador. Emoção em defesa do cidadão. Programa Odair Ferreira. Essência das flores, buquês, ramalhetes, plantas ornamentais, coroas, cestas de café da manhã e diversas opções em mudas. Fazemos decorações para casamentos e eventos em geral. Floricultura Essência das Flores, ao lado da rotatória Praça Santos Dumont, número 11, no bairro do Campo. Telefone 3331-9414.